Voz da Razão 2. Geralt. Acordado de sobressalto, o bruxo ergueu a cabeça. O sol estava já bem alto e forçava seus ofuscantes raios dourados através das frestas das venezianas, penetrando no quarto como tentáculos de luz. Geralt protegeu os olhos com a mão, num gesto instintivo e desnecessário do qual nunca conseguira se livrar. Afinal, tudo o que ele tinha a fazer era contrair as pupilas, estreitando-as em fendas verticais. "Já é tarde", anunciou Nenek, abrindo as venezianas. "Você adormeceu. Ayula, suma daqui, ande." A jovem ergueu-se bruscamente, saltando da cama e pegando a capa jogada no chão. Geralt sentiu no ombro, bem no lugar onde momentos antes se pousavam seus lábios, um tênue fio de saliva. "Espere", disse hesitante. Ayula olhou para ele rapidamente e virou a cabeça. Estava mudada. Não possuía mais nada daquela ondina, daquela luminosa aparição cheirando a camomila que havia sido ao amanhecer. Seus olhos eram azuis e não negros. E tinha sardas no nariz, no colo e nos ombros. As sardas não deixavam de ter um quê de encanto, combinando com a tez e com os cabelos ruivos. Mas ele não as notara antes, ao raiar do dia, quando Ayula fora seu sonho. Envergonhado e triste, percebeu que estava ressentido pelo fato de ela não ter permanecido um sonho e que ele jamais perdoaria por tal ressentimento. "Espere", repetiu. "Ayula, eu gostaria..." "Não fale com ela, Geralt", interrompeu o Nenek. "De qualquer modo, ela não lhe responderá. Suma daqui, Ayula. Apresse-se, filhinha." Em volta em sua capa, a jovem andou a passos miúdos na direção da porta, pisando o soalho com pés desnudos. Parecia perturbada, constrangida e desastrada. Já não lembrava mais em nada a... Yennefer. "Nenek", disse o bruxo, pegando sua camisa. "Espero que você não esteja zangada. Não vai castigá-la, vai?" "Não seja tolo", respondeu a sacerdotisa, aproximando-se do leito. "Você se esqueceu de onde está? Isto aqui não é um eremitério nem um convento. É o templo de Melitele. E nossa deusa nada proíbe as suas sacerdotisas. Ou melhor, quase nada." "Mas você me proibiu de falar com ela." "Eu não proibi. Apenas o alertei. Para a inutilidade daquilo. Ayula não fala." "Como?" "Ela não fala porque fez voto de silêncio. É uma espécie de renúncia, graças à qual..." "Ah, de que adianta lhe explicar se você não vai entender patavina?" "Nem mesmo vai tentar entender. Conheço muito bem seu conceito das religiões." "Não, não se vista ainda. Quero ver como está a ferida em seu pescoço." Sentou-se na beira da cama e habilmente desfez a grossa bandagem que envolvia o pescoço do bruxo, que fez uma careta de dor. Assim que Geralt voltara a Elander, Nenek desfizera os horríveis pontos de cordel de pedreiro com os quais lhes costuraram o pescoço em Wizen, limpar a ferida e colocar um curativo adequado. O efeito foi óbvio. Chegara ao templo quase curado, e agora estava novamente adoentado e dorido. No entanto, não protestou. Conhecia a sacerdotisa havia anos e sabia quanto ela era entendida na arte de curar pessoas e quão rica e versátil era sua farmácia. Uma convalescença no templo de Melitele somente poderia ser benéfica. Nenek apalpou a ferida e começou a praguejar. Geralt já conhecia bem a ladainha que começara logo no primeiro dia e sempre se repetia quando a sacerdotisa via o estrago feito pelas garras da princesa de Wizen. Que horror! Deixar-se ferido dessa maneira por uma simples estrige. Músculos, tendões, faltou pouco para ela rasgar a carótida. Pelo amor de Melitele, Geralt, o que está se passando com você? Como permitiu que chegasse tão perto? O que quis fazer com ela? Transar? Geralt não respondeu e sorriu levemente. Não fique sorrindo, feito idiota. Nenek ergueu-se e pegou o pacote de ataduras de cima da cômoda. Apesar de baixa e gorda, movia-se com agilidade. Não vejo graça alguma no que se passou. Está perdendo seus reflexos, Geralt. Não precisa exagerar. Não estou exagerando. Nenek cobriu o ferimento com uma papa verde cheirando a eucalipto. Você não deve permitir que o firam e você não só o permitiu, como também foi ferido gravemente. Mesmo com sua excepcional capacidade de recuperação, apenas daqui a alguns meses seu pescoço recuperará totalmente a mobilidade. Estou avisando, não tente medir forças com um adversário ágil nesse período. Obrigado pelo aviso. Talvez você possa me dar mais um conselho. De que poderei viver durante esse tempo? Juntar algum grupo de garotas, arrumar um carro e organizar um bordel itinerante? Nenek deu de ombros, aplicando a bandagem no pescoço do bruxo com movimentos seguros de suas mãos rechonchudas. Quer que eu lhe dê conselhos e o ensine a viver? Por acaso sou sua mãe? Pronto, acabei o curativo. Pode se vestir. O café da manhã será servido no refeitório. Apresse-se. Não terá de prepará-lo você mesmo. Não tenho intenção de manter as meninas na cozinha até o meio-dia. Onde poderei encontrar você depois? No santuário? Não, no santuário não. Você é sempre bem-vindo aqui, bruxo, mas não quero vê-lo zanzando pelo santuário. Vá dar uma volta. Eu o encontrarei. Muito bem. Geralt percorreu pela quarta vez a estreita aléia de álamos, que ia do porão até o edifício residencial e na direção dos dois blocos que formavam o santuário e o templo principal, aninhados na escarpa de um rochedo. Depois de refletir por um momento, desistiu de voltar ao abrigo e encaminhou-se para os jardins e para os prédios administrativos. Diversas sacerdotisas vestidas com cinzentos trajes de trabalho labutavam arduamente arrancando ervas daninhas das trilhas e alimentando aves nos galinheiros. Eram, em sua maioria, jovens ou quase crianças. Ao passarem por ele, algumas o cumprimentavam com um gesto da cabeça ou com um sorriso. O bruxo respondia aos cumprimentos, mas sem reconhecê-las. Embora costumasse visitar o templo uma ou duas vezes por ano, jamais encontrou mais do que três ou quatro rostos conhecidos. As jovens vinham e partiam, para ser profetisas em outros templos, parteiras ou especialistas em doenças femininas e infantis, druidezas itinerantes, preceptoras ou governantas. Mas nunca deixavam de chegar novas, vindas de todas as partes, mesmo das regiões mais distantes. O templo de Melitele, em Elander, era famoso e desfrutava de uma reputação mais do que merecida. O culto da deusa Melitele era um dos mais antigos e, em seu tempo, dos mais difundidos. Seus primórdios datam de épocas imemoriais, ainda pré-humanas. Quase todas as raças pré-humanas e as primitivas tribos nômades veneravam alguma deusa da colheita e da fertilidade, protetora dos camponeses e dos jardineiros, padroeira do amor e do casamento. A maioria desses cultos concentrou-se e se fundiu no culto de Melitele. O curso do tempo, que fora bastante impiedoso com outros cultos e religiões, isolando-os com eficácia nos raramente visitados templos e santuários perdidos no meio das cidades em constante crescimento, revelou-se misericordioso com Melitele. Não lhe faltavam adeptos nem patrocinadores. Ao tentar explicar a popularidade da deusa, os estudiosos que se debruçavam sobre esse fato costumavam recuar até os pré-cultos da grande matriarca, a mãe essencial, apontando para sua ligação com os ciclos da natureza, com o renascimento da vida e com outros fenômenos de nomes grandiloquentes. O trovador Jaskier, um amigo de Geralt, que gostava de se passar por especialista em todos os campos possíveis, procurava explicações mais simples. Segundo ele, o culto de Melitele era tipicamente feminino. Afinal de contas, a deusa era padroeira da fertilidade e dos nascimentos, além de protetora das parteiras. E uma mulher que dá à luz tem de gritar. Além dos gritos costumeiros, cujo conteúdo em geral consiste em promessas e juras de nunca mais se entregar a homem algum, a mulher prestes a parir precisa invocar a ajuda de uma divindade, e Melitele cabe perfeitamente nesse quesito. E, como as mulheres pariam, parem e continuarão parindo, o poeta concluía sua tese de que a deusa não tinha com que se preocupar quanto à possibilidade de sua popularidade diminuir. Geralt. Ah, Nenek. Estava à sua procura. A minha? Indagou a sacerdotisa, lançando-lhe um olhar zombeteiro. Não a de Aiola? Também a de Aiola, confessou o bruxo. Você tem algo contra isso? Neste momento, sim. Não quero que você atrapalhe ou distraia. Ela tem de rezar e se preparar para que o transe tenha resultado. Já lhe disse que não quero transe algum. Não acredito que um transe desses possa me ajudar. E eu, de outro lado, não creio que esse transe possa prejudicá-lo, respondeu Nenek, ligeiramente aborrecida. É que não dá para me hipnotizar. Sou imune a isso. Temo por Ayola. Isso pode ser um choque demasiado forte para uma médium. Ayola não é médium, nem uma vidente mentalmente perturbada. Aquela criança goza de proteção especial da deusa. Pare de fazer caretas, por favor. Como já lhe disse, conheço o conceito que você tem das religiões. Isso nunca me atrapalhou em demasia no passado, e não creio que venha me atrapalhar no futuro. Não sou fanática. Você tem todo o direito de achar que somos regidos pela natureza e pela força nela oculta. Pode estar convencido de que os deuses, entre os quais incluo minha Melitele, não passam de uma personificação desse poder, inventados por nós para que a plebe Ignara pudesse compreendê-lo melhor e aceitasse sua existência. Para você, esse poder é cego, enquanto para mim, Geralt, a fé permite esperar da natureza aquilo que é encarnado por minha deusa. A ordem, a lei, a benignidade e a esperança. Sei disso. Se você sabe de onde vêm todas essas reservas ao transe, está com medo de quê? De que eu obrigue a se prostrar diante de uma estátua, a bater com a testa no piso do templo e a entoar cânticos? Geralt, tudo o que faremos é ficarmos os três sentados juntos por algum tempo, você, eu e Ayola. E veremos se as faculdades da garota nos permitirão enxergar no meio do turbilhão das forças que o envolvem. Talvez acabemos descobrindo algo que vale a pena saber ou não. Pode ser que as forças do destino que o cercam não queiram se revelar a nós, permanecendo ocultas e incompreensíveis. Não sei, mas por que não deveríamos tentar? Porque isso não faz o menor sentido. Não estou cercado pelo turbilhão do destino. E mesmo se estivesse, por que cargas d'água deveríamos remexer nisso? Geralt, você está enfermo. Você quis dizer ferido. Sei muito bem o que quis dizer. Há algo errado com você. Posso sentir isso. Afinal, conheço-o desde criancinha. Quando o vi pela primeira vez, você não chegava até a minha cintura. E agora sinto que você está rodopiando no maldito vórtice, todo emaranhado, cingido por um nó corrediço que vai se apertando aos poucos. Quero saber de que se trata. E como não posso fazer isso sozinha, tenho de apelar para as faculdades de Ayola. Será que você não está querendo aprofundar-se demais? Para que essa metafísica toda? Se quiser, poderei me abrir com você. Preencherei suas tardes com descrições dos acontecimentos mais importantes dos últimos anos. Arrume uma barrica de cerveja para que não me resseque a garganta. E poderemos começar ainda hoje. Temo apenas que entediarei, pois você não encontrará nos nós ou vórtices em minhas narrações. Serão apenas histórias banais de um bruxo. Terei o máximo prazer em ouvi-las, mas volto a insistir que um transe não lhe faria mal algum. E você não acha, perguntou Geralt, com um sorriso irônico, que minha descrença na falta de sentido em um transe desses não comprometeria de saída sua finalidade? Não, não acho. E sabe por quê? Não. Nenek inclinou-se e encarou Geralt com um estranho sorriso nos lábios pálidos. Porque seria a primeira prova cabal de que a descrença possa ter algum tipo de poder. Um grão de veracidade. Pequenos pontos negros movendo-se no céu riscado por faixas de neblina chamaram a atenção do bruxo. Eram muitos. Os pássaros descreviam círculos voando lentamente. De súbito, interrompiam o voo e desabavam como flechas, para, logo em seguida, voltarem a se erguer com um violento agito de asas. O bruxo ficou observando as aves por um bom tempo. Avaliou sua distância e calculou o tempo necessário para chegar até elas, levando em consideração a topografia, a espessura da floresta e a profundidade e extensão da ravina que se suspeitava existir pelo caminho. Por fim, tirou o manto e afivelou mais fortemente, em dois furos, o cinturão que lhe atravessava o peito. A guarda e o punho da espada, presa às suas costas, sobressaíam de seu ombro direito. Vamos fazer um pequeno desvio, Plotka, disse. Sairemos da estrada. Não creio que aqueles pássaros estejam voando em círculos à toa. A égua, obviamente, não respondeu, mas obedeceu ao ouvir a voz que lhe era tão familiar. Talvez seja apenas o cadáver de um alce, continuou Geralt. Mas talvez não seja. Quem poderá saber? Como suspeitara, existia ali uma ravina. Ele olhou para a copa das árvores que cobriam o despenhadeiro e notou que sua borda estava seca, sem espinhos nem troncos apodrecidos. Passou pela ravina com facilidade. Do outro lado havia um bosque de bétulas e logo atrás uma campina com uma cega e um usal erguendo ao céu tentáculos formados por um emaranhado de galhos e raízes. Assustadas pela aparição do cavaleiro, as aves passaram a voar mais alto, soltando estridentes grasnados selvagens. Geralt viu imediatamente o primeiro corpo. A brancura do colete de pele de ovelha e o azul fosco do vestido destacavam-se no meio dos tufos de carriços amarelecidos. Não viu o segundo corpo, mas sabia onde se encontrava. A localização do cadáver era revelada pela presença de três lobos, que, sentados sobre as patas traseiras, observavam calmamente o cavaleiro. A égua soltou um bufo, e os lobos, como em obediência a um comando, se dirigiram devagar para a floresta. Virando de vez, enquanto a cabeça triangular e olhando para o intruso. Geralt soltou da cavalgadura. A mulher de colete e vestido azul não tinha mais rosto, pescoço e boa parte da coxa esquerda. O bruxo passou ao largo do corpo, sem se deter. O homem jazia com o rosto enfiado no chão. Geralt não virou, constatando que tanto os lobos como os abutres não estiveram ansiosos. De qualquer modo, não havia necessidade de um exame mais minucioso dos restos mortais. Os ombros e as costas do gibão de lã estavam cobertos por uma escura mancha de sangue coagulado. Era evidente que o homem morrera em decorrência de um golpe na nuca e que os lobos destroçaram o corpo apenas mais tarde. Preso a um largo cinturão e junto de um punhal enfiado numa bainha de madeira, o homem portava uma bolsa de couro. O bruxo arrancou-a e, virando-a sobre a grama, deixou cair do interior uma pederneira, um pedaço de giz, cera para selar cartas, um punhado de moedas de prata, uma navalha dobrável metida no estojo de osso, uma orelha de coelho, três chaves presas a uma argola e um amuleto com formato fálico. A chuva e o orvalho borraram as runas de duas cartas escritas em pedaços de pano. A terceira, escrita num pergaminho, também estava molhada, porém legível. Era uma carta de crédito emitida pelo Banco dos Gnomos de Murivel, em favor de um comerciante chamado Rully Asper ou Aspen. Seu valor não era elevado. Abaixando-se, Geralt ergueu a mão direita do cadáver. Como imaginar, um anel de cobre apertado num dedo inchado e arroxeado continha a insígnia da Associação de Armeiros, um enxelizado elmo com viseira, dois espadões cruzados e a runa A gravada debaixo deles. O bruxo retornou ao corpo da mulher. Assim que começou a virar o cadáver, sentiu algo picar-lhe o dedo. Era uma rosa presa ao vestido. A flor murchara, mas não perdera a cor. As pétalas eram de um azul muito escuro. Era a primeira vez em toda a vida que Geralt viu uma rosa assim. Virou o corpo por completo e estremeceu. Na desnuda e deformada nuca da mulher podiam-se ver claramente marcas de dentes, mas não eram de lobo. O bruxo ecoou com cautela até a égua e montou-a sem desgrudar os olhos da beira da floresta. Circundou a campina por duas vezes, olhando em volta, e inclinado para a frente, examinando atentamente o solo. Sim, Plotka, sussurrou, detendo o animal. O caso parece claro, mas não totalmente. O armeiro e a mulher vieram a cavalo, vindo daquela floresta. É mais do que evidente que estavam voltando de Murivel para casa. Porém, ninguém costumava ficar viajando por aí por tanto tempo, sem descontar uma carta de crédito. Por que tomaram esse caminho em vez da estrada? É difícil responder. Mas estavam cavalgando pela campina, lado a lado, quando, por um motivo desconhecido, desceram ou caíram das montarias. O armeiro morreu imediatamente. A mulher saiu correndo. Depois caiu e também morreu. Enquanto aquilo que não deixou rastros, a arrastou com os dentes cravados em sua nuca. Isso ocorreu há 2 ou 3 dias. Os cavalos devem ter fugido, e não vamos perder tempo procurando por eles. A égua, como era de se esperar, não respondeu. O que matou aqueles dois? Continuou Geralt, olhando para a beira da floresta. Não foi nem um lobisomem, nem um leche. Tanto um como o outro não deixariam tal quantidade de carne para os devoradores de carniça. Caso houvesse pântanos por aqui, eu diria que poderia ser uma kikimora ou um wiper. Acontece que não existem pântanos nessas redondezas. O bruxo inclinou-se e afastou um pouco o xairel que cobria a anca do animal, revelando presa à sela uma segunda espada, com guarda brilhante ricamente decorada e punho negro como carvão. Sim, Plotka. Vamos ter de fazer um desvio. É preciso verificar por que o armeiro e a mulher estavam viajando pela floresta e não pela estrada. Se passarmos com indiferença por tais acontecimentos, não conseguiremos ganhar sequer o suficiente para comprar sua aveia, não é verdade? A égua seguiu em frente com resignação, evitando cuidadosamente pisar nos buracos deixados pelas raízes de árvores tombadas. Embora não se trate de um lobisomem, é melhor não arriscar. Prosseguiu o bruxo, tirando do alforge um molho de acônito seco e pendurando-o no freio de Plotka. O animal relinchou. Geralt afrouxou a gola do gibão e dele tirou o medalhão com a cabeça de lobo de presas arreganhadas. O medalhão, pendurado numa fina corrente de prata, balançava-se acompanhando o ritmo das pisadas do cavalo e brilhava como mercúrio sob os raios de sol. Notou o telhado cônico de uma torre ao chegar ao topo de uma elevação que alcançara cortando o arco da curva de uma tênue trilha. A vertente, coberta de aveleiras e bloqueada por galhos secos e uma espessa camada de folhas amarelecidas, não parecia segura para ser descida montado. O bruxo recuou, moveu-se com cuidado pelo declive e retornou à estrada principal. Cavalgava lentamente, parando a égua a cada momento, e, inclinando-se na sela, procurava rastros. De repente, a égua agitou a cabeça, soltou um relincho selvagem e começou a bater repetida e vivamente as patas no solo, formando um redemoinho de folhas secas. Geralt envolveu o pescoço do animal com o braço esquerdo, juntou os dedos da mão direita na forma do sinal de Áxia e ficou sussurrando em cantos, passando a mão na cabeça da cavalgadura. A coisa está tão feia assim? Murmurou, olhando em volta sem desfazer o sinal. A tal ponto? Calma, Plotka, calma. O encanto funcionou imediatamente, mas apesar de estimulado pelos calcanhares do bruxo, a égua avançou devagar, de má vontade, de maneira automática, desprovida da habitual elasticidade. O bruxo saltou agilmente da sela e passou a caminhar, conduzindo o animal pelas rédeas. Deparou com um muro. Entre o muro e a floresta não havia separação alguma, nenhum espaço vazio. Árvores jovens e arbustos de zimbro entrelaçavam suas folhas com as de era e de videira selvagem agarradas à parede de pedra. Geralt ergueu a cabeça. No mesmo instante sentiu como se uma minúscula criatura rastejasse por sua nuca, eriçando seus cabelos. Sabia o que aquilo significava. Alguém estava olhando para ele. O bruxo virou-se lenta e fluidamente. Plotka soltou mais um bufo e os músculos de seu pescoço tremeram debaixo da pele. Ao pé do declive pelo qual Geralt acabava de descer, estava parada uma jovem, com uma das mãos apoiada no tronco de um amieiro. O longo vestido branco contrastava com a brilhante negrura dos longos cabelos despenteados que lhe caíam sobre os ombros. Geralt teve a impressão de que ela estava sorrindo, mas não podia ter certeza. A jovem estava longe demais. Salve, disse ele, erguendo a mão num gesto amistoso e dando um passo em sua direção. A jovem virou ligeiramente a cabeça. Tinha rosto pálido e imensos olhos negros. Seu sorriso, se é que se podia chamá-lo assim, desaparecera por completo, como se tivesse sido apagado com um pano. Geralt deu mais um passo. Ouviu-se um estalido de folhas, e a jovem correu como uma corça, esvoaçando por entre os arbustos de aveleiras, e, ao sumir na floresta, reduziu-se a um tênue traço branco. O comprimento do vestido parecia não tolher em nada a liberdade de seus movimentos. A égua relinchou com pesar, erguendo a cabeça. Geralt, com os olhos ainda voltados para a floresta, instintivamente acalmou-a com um sinal. Levando-a pelas rédeas, encaminhou-se devagar para o muro, afundando até a cintura no meio da folhagem de bardanas. O portão era sólido, adornado com ferragens, sustentado por maciças dobradiças enferrujadas e provido de uma grande aldrava de bronze. Após uma breve hesitação, o bruxo estendeu o braço e tocou com a mão a argola de bronze esverdeado, mas teve de recuar rápido, pois o portão abriu-se, rangendo horrivelmente e atirando para os lados tufos de grama, pedrinhas e pequenos galhos secos. Atrás do portão não havia viva alma, apenas um pátio deserto, abandonado e coberto de urtigas. Geralt adentrou, puxando a égua atrás de si. Atordoada pelo sinal, ela não oferecia resistência, mas colocava as patas de maneira tensa e hesitante. Três dos lados do pátio eram cercados por um muro e por restos de andaimes, enquanto o quarto abrigava um palacete com fachada mosqueada por marcas de reboco descascado, manchas de infiltração e grinaldas de era. As venezianas, cuja tinta descascara havia muito tempo, estavam cerradas, assim como a porta. Geralt amarrou as rédeas de Plotka num pequeno poste junto do portão e dirigiu-se lentamente para o palacete, andando por um caminho revestido de cascalho e passando perto de um pequeno chafariz cheio de folhas e lixo. Montado num extravagante pedestal no centro da fonte, um golfinho esculpido em pedra branca erguia-se orgulhosamente, apontando para o céu a cauda rachada. Perto da fonte, num lugar que muito tempo atrás fora um canteiro de flores, crescia uma roseira. Ela não se diferenciava em nada das demais roseiras que Geralt já vira, exceto pela cor. As rosas eram azuis, com um leve toque de púrpura na ponta de algumas pétalas. O bruxo aproximou o rosto de uma delas e aspirou seu perfume. A flor tinha o típico cheiro de rosas, porém um pouco mais intenso. A porta do palacete abriu-se com grande estrondo, e Geralt ergueu rapidamente a cabeça. Pelo caminho, rangendo sobre os cascalhos, corria em sua direção um monstro. A mão direita do bruxo se deslocou como um raio por cima do ombro direito, enquanto a esquerda deu uma sacudidela no cinturão que lhe atravessava o peito, fazendo a empunhadura da espada pular para sua palma. A lâmina sibilou ao sair da bainha, descreveu um semicírculo no ar e se imobilizou, com a ponta virada para a besta. Ao ver a arma, o monstro freou violentamente, atirando cascalho para todos os lados. O bruxo não fez um movimento sequer. A criatura tinha uma forma humana e estava vestida com trajes gastos, mas de excelente qualidade, providos de adornos de bom gosto, porém sem nenhuma utilidade. A aparência humana, no entanto, não ultrapassava a suja gola do gibão, já que dela emergia uma gigantesca cabeça peluda como a de um urso, com orelhas enormes, olhos selvagens e uma medonha bocarra cheia de presas retorcidas, entre as quais, parecendo uma labareda, agitava-se uma língua escarlate. Suma daqui, mísero mortal! Urrou o monstro, agitando as patas, mas sem sair do lugar. Se não vou devorá-lo, fazê-lo em pedacinhos. O bruxo não se mexeu nem abaixou a espada. Você é surdo? Suma daqui! Gritou a criatura, soltando um som parecido com algo entre o grunhido de um porco e o bramido de um cervo macho. As venezianas de todas as janelas abriram e fecharam com grande estrondo, fazendo desabar mais pedaços de reboco dos parapeitos. Nem o bruxo nem o monstro se moveram. Fuja enquanto está inteiro, bradou o monstro, menos seguro de si. Senão o quê? Interrompeu Geralt. A criatura bufou, ameaçadora, meneando a horrenda cabeçorra. Olhem para ele como é ousado, disse calmamente, arreganhando as presas e encarando Geralt com os olhos injetados de sangue. Faça-me o favor de abaixar esse ferro. Não percebeu que se encontra no pátio de minha casa? Ou será que no lugar de onde veio há o costume de ameaçar o dono da própria casa? Ah, sim, confirmou Geralt, mas apenas quando ele cumprimenta seus visitantes com urros selvagens e ameaças de estraçalhá-los. Só me faltava essa, enervou-se o monstro, ser ofendido por um vagabundo qualquer, um visitante e tanto. Adentra sem cerimônia meu pátio, destrói flores que não lhe pertencem, tem o rei na barriga e espera ser recebido com pão e sal. Arre! A criatura cuspiu com raiva, bufou e fechou a boca. As presas inferiores ficaram do lado de fora dos lábios, dando-lhe a aparência de um javali. E agora? Perguntou o bruxo depois de uma breve pausa, abaixando a espada. Vamos ficar assim, parados, olhando um para o outro? E o que você propõe? Que nos deitemos? Ironizou o monstro. E guarde esse ferro. O bruxo enfiou agilmente a arma na bainha presa às costas, mas sem tirar a mão da empunhadura. Agradeceria, disse, se você não fizesse movimentos bruscos. A espada pode ser sacada facilmente, e mais rápido do que você pode imaginar. Deu para perceber, rosnou a criatura. Não fosse isso, você há muito estaria do outro lado do portão, com a marca da sola de meu sapato no traseiro. Como veio parar aqui? Me perdi pelo caminho. Mentiu Geralt. Perdeu-se, repetiu o monstro, fazendo uma careta de desagrado. Pois se ache, do outro lado do portão, evidentemente. Aponte para o sol com sua orelha esquerda e mantenha assim. Em pouco tempo estará de volta à estrada. Vamos, ande. Está esperando o quê? Há água por aqui? Perguntou calmamente o bruxo. Meu cavalo está com sede, e eu também, se não for incômodo. A criatura ficou desnorteada e coçou a cabeça. Diga-me alguma coisa, falou. Você realmente não está com medo de mim? E deveria? O monstro olhou à sua volta, bufou mais uma vez e ajeitou energicamente suas calças avolumadas. Que seja, por que não receber um visitante? Não é todo dia que aparece alguém que não foge ou desmaia logo que me vê. Muito bem. Se você for um honesto viajante cansado, convido-o ao meu palacete. Mas se for um ladrão ou assaltante, esteja prevenido. Esta casa executa minhas ordens. Entre estes muros, quem manda sou eu. Após esse preâmbulo, a criatura ergueu uma das patas cabeludas. Todas as venezianas voltaram a se fechar, enquanto de dentro da garganta de pedra do golfinho, emanou um surdo murmúrio. Convido-o, repetiu. Geralt não se moveu, olhando inquisitivamente para o dono da casa. Você mora sozinho? Indagou. E o que você tem a ver com quem eu moro? O monstro estava irritado, mas logo em seguida riu alto. Ah, compreendo. Você deve estar se perguntando se eu tenho 40 serviçais tão belos quanto eu. Pois saiba que não. E agora, com todos os diabos, vai ou não aceitar o convite feito do fundo do coração? Caso não aceite, o portão está bem atrás de sua bunda. Geralt inclinou-se rigidamente. Aceito o convite, disse formalmente. Não menosprezarei sua hospitalidade. Sinta-se como em sua casa, respondeu a criatura, também de maneira formal, porém com certo desleixo. Venha por aqui, prezado visitante. Quanto a seu cavalo, deixe-o junto do poço. Assim como uma parte externa, o interior do palacete precisava de uma reforma urgente, embora, na medida do possível, tudo estivesse limpo e arrumado. Os móveis eram de excelente qualidade e, de certo, foram confeccionados por artesãos competentes, mesmo que muito tempo atrás. Um abafado cheiro de poeira preencheu os escuros aposentos. Luz! Bramiu o monstro, e no mesmo instante, acendeu uma chama na tocha presa à parede, iluminando o ambiente e soltando fumaça. Nada mal, disse o bruxo. A criatura deu uma risadinha. É só isso que tenho a dizer? Vejo que não é fácil impressioná-lo. Conforme lhe disse, esta casa executa minhas ordens. Por aqui, por favor. Cuidado com os degraus. Luz! Uma vez nas escadas, o monstro se virou e indagou. O que é isso que você tem pendurado no pescoço, caro hóspede? Veja você mesmo. A criatura pegou o medalhão com sua pata e aproximou-o dos olhos, esticando levemente a corrente de prata. O animal tem expressão desagradável. De que se trata? É a insígnia de minha corporação. Ah, então quer dizer que você se dedica à fabricação de mordaças? Por aqui, por favor. Luz! O centro do grande aposento, desprovido de janelas, era ocupado por uma gigantesca mesa de carvalho, na qual havia apenas um enorme candelabro de latão esverdeado com velas já gastas pela metade e pingos de cera derretida e solidificada cobrindo as ramificações. Mais um comando do monstro e as velas se acenderam, iluminando um pouco o ambiente. Uma das paredes estava coberta de armas. Composições de escudos redondos, alabardas, cruzadas, lanças e bisarmas, espadões e machados. Na metade da parede próxima, encontrava-se uma desmedida lareira, sobre a qual pendiam filas de lascados e descascados retratos cheios de poeira. A parede oposta à entrada era decorada com troféus de caça. Ramificados chifres de alces e cervos projetavam sombras alongadas sobre cabeças de javalis, ursos e linces com bocarras abertas e presas à mostra, assim como sobre rotas e esfarrapadas asas de águias e gaviões empalhados. O lugar de honra no centro exibia a enegrecida e rota cabeça de um dragão serrano. Geralt aproximou-se. Foi meu avô quem o caçou, contou o monstro, atirando uma tora de madeira na lareira. Deve ter sido o último espécime da região que se deixou caçar. Sente-se, caro hóspede. Imagino que está com fome, estou certo? Não posso negar, prezado anfitrião. A criatura sentou-se à mesa, abaixou a cabeça, cruzou as peludas patas sobre a barriga e ficou por um bom tempo murmurando algo e revirando os enormes polegares. Em seguida, soltou um grito e desferiu um pesado murro no tampo da mesa. Travessas e pratos chacoalharam com sons de estanho e prata. Taças tiniram cristalinamente. Um delicioso aroma de carne assada, alho, manjericão e noz moscada se espalhou pela sala. Geralt não pareceu nem um pouco espantado. Pois é, disse o monstro, esfregando as patas. Isto é muito melhor do que ser servido por empregados, não acha? Sirva-se, caro convidado. Temos aqui peito de frango, fiambre de javali e patê de... não me lembro de quê, de alguma coisa. Já aqui temos tetrazes. Não, enganei-me na forma do feitiço. São perdizes. Coma, coma. Trata-se de comida decente. Não precisa ter medo. Não estou com medo, garantiu o bruxo, pegando um peito de frango e partindo-o em dois. Esqueci-me que você faz parte dos que não se assustam facilmente, bufou a criatura. Posso saber como se chama? Geralt. E você, anfitrião? Nivelen. Só que nas redondezas me chamam de ogro ou papão. E me usam para assustar criancinhas. O monstro verteu de um só gole todo o conteúdo de uma enorme taça e enfiou os grossos dedos no patê, retirando praticamente a metade da terrina. Para assustar criancinhas, repetiu Geralt, com a boca cheia. Certamente sem motivo, não? Certamente. A sua saúde, Geralt. E a sua, Nivelen. Que tal vinho? Notou que ele é de uvas e não de maçãs? Se não for de seu agrado, farei aparecer outro. Obrigado, não vai ser preciso. Este não é nada do ruim. Você tem um dom de fazer magia desde nascença? Não. Desde o momento em que isto me cresceu. Refiro-me à minha força. Não tenho a mais vaga ideia de como isso aconteceu. Mas a casa realiza todos os meus desejos. Nada de extraordinário. Sei fazer aparecer comida, bebida, roupa, lençóis limpos, água quente, sabão. Coisas ao alcance de qualquer mulher, mesmo sem recorrer à magia. Abro e fecho portas e janelas. Acendo o fogo. Nada demais. Mesmo assim, é alguma coisa. E quanto a essa força, como você a chama? Há muito tempo que a tem? Há uns 12 anos. E como isso surgiu? E o que você tem a ver com isso? Sirva-se de mais vinho. Bom prazer. Não tenho nada a ver com isso. Estava perguntando por mera curiosidade. A motivação é compreensível e aceitável. O monstro riu gostosamente. Mas não vou aceitá-la. Não lhe diz respeito, e ponto final. No entanto, para satisfazer pelo menos parcialmente sua curiosidade, vou lhe mostrar como eu era. Olhe para esses retratos. O primeiro, contando a partir da lareira, é o de meu pai. O segundo, só o diabo sabe quem é. O terceiro é meu. Está vendo? De uma pintura coberta por uma espessa camada de poeira e no meio de um emaranhado de teias de aranha, olhava para eles um tipo gordinho, com rosto tristonho, inchado e espinhento. Geralt, a quem não era desconhecida a tendência dos retratistas em lisonjear seus clientes, meneou tristemente a cabeça. Está vendo? Repetiu Nivelen, reganhando as presas. Estou. Quem é você? Não compreendo. Não compreende? O monstro ergueu a cabeça. Seus olhos brilhavam como os de um gato. Meu retrato, caro conviva, está pendurado além do alcance da luz das velas. Eu o vejo, porém não sou humano, pelo menos não neste momento. Para vê-lo, um ser humano teria de levantar-se, aproximar-se e provavelmente levar o candelabro consigo. Você não fez nada disso. A conclusão é simples, mas eu prefiro perguntar sem rodeios. Você é humano? Geralt sustentou seu olhar. Se você apresenta a questão sob esse ângulo, respondeu após um momento de silêncio, tenho de admitir que não totalmente. Ah, nesse caso você consideraria falta de tato se lhe perguntasse quem você é? Um bruxo. Ah, repetiu Nivelen. Se minha memória não falha, os bruxos têm uma forma curiosa de ganhar a vida. Matam monstros por encomenda. Sua memória é excelente. Houve outro momento de silêncio. As tênues chamas das velas pulsavam, soltando finas línguas de fogo, que se refletiam no cristal talhado das taças e nas cascatas de cera escorrida pelas ramificações do candelabro. Nivelen permanecia imóvel na cadeira, apenas mexendo quase imperceptivelmente as enormes orelhas. Suponhamos, disse por fim, que você consiga sacar o espadão antes de eu alcançá-lo. Suponhamos até que você tenha tempo de me golpear com ele. Com meu peso, isso não impedirá que eu o derrube só com meu impulso. Depois, o final será decidido por dentadas. O que acha, bruxo? Qual de nós teria mais chances caso chegássemos a ponto de morder a garganta um do outro? Geralt ergueu com o dedo a tampa de estanho do pichel. Encheu sua taça de vinho, sorveu um gole e apoiou-se no encosto da cadeira. Ficou olhando para o monstro com um sorriso, e o sorriso era excepcionalmente desagradável. Sim, falou Nivelen devagar, remexendo o canto da bocarra com a unha. É preciso reconhecer que você sabe responder a uma pergunta sem usar muitas palavras. Estou curioso em saber a resposta a esta. Quem lhe pagou para me matar? Ninguém. Cheguei aqui puramente por acaso. Você não está mentindo? Não costumo mentir. E o que você costuma fazer? Ouvi muitas coisas sobre bruxos. Dizem que raptam menininhos para alimentá-los com ervas com poderes mágicos. Aí, aqueles que sobrevivem à experiência tornam-se bruxos, feiticeiros com talentos inumanos. São treinados para matar, extirpados de qualquer reação ao sentimento humano, sendo transformados em monstros para tirar a vida de outros monstros. Ouvi dizer também que está chegando a hora de alguém assumir a tarefa de caçar bruxos, porque há cada vez menos monstros, enquanto o número de bruxos cresce assustadoramente. Como uma dessas perdizes antes que esfriem por completo. Nivelen pegou uma perdiz à travessa e enfiou inteira na Bokar, destroçando-a com os dentes como se fosse uma torrada. Por que não diz nada? Perguntou de boca cheia, antes de engolir. O que há de verdadeiro naquilo que falam de vocês? Quase nada. E o que há de falso? A afirmação de que há cada vez menos monstros. De fato, existem muitos. Nivelen mostrou os dentes numa expressão que deveria ser um sorriso. Um deles está precisamente sentado diante de você, indagando se fez bem em tê-lo convidado a entrar. Antipatizei de cara com a insígnia de sua corporação, cara visitante. Você não é um monstro, Nivelen, disse secamente o bruxo. Não diga, eis algo novo. E o que, em sua opinião, sou eu? Um pudim de Alquekenji? Um bando de gansos selvagens voando para o sul numa triste madrugada outonal? Não? Seria eu a virtude perdida junto a uma fonte cristalina pela bela filha de um moleiro? Vamos, Geralt, diga logo o que sou. Não está vendo que chego a tremer de tanta ansiedade? Você não é um monstro. Se fosse, não poderia tocar nessa bandeja de prata. Tampouco ter segurado meu medalhão. Caramba! Urrou Nivelen com tal força que as chamas das velas ficaram por um momento na posição horizontal. Está claro para mim que hoje é o dia da revelação dos maiores e mais terríveis mistérios. Já vou ser informado de que minhas orelhas ficaram tão compridas porque, quando criança, não gostava de mingau de aveia. Não, Nivelen. Falou calmamente Geralt. Isso foi fruto de um feitiço, e tenho certeza de que você sabe muito bem quem o lançou. E de que me adiantaria sabê-lo? Em muitos casos, um feitiço pode ser desfeito. Você, como bruxo, obviamente, sabe desfazer feitiços, não é verdade? Sim. Quer que eu tente? Não, não quero. O monstro abriu a bocarra e mostrou a língua, vermelha e com dois palmos de comprimento. Ficou pasmo, não ficou? Fiquei, admitiu Geralt. A criatura soltou uma risadinha e esparramou-se na cadeira. Sabia que ia deixar você surpreso. Sirva-se de mais vinho e instale-se confortavelmente, porque vou lhe contar a história toda. Bruxo ou não bruxo, seu olhar inspira confiança e estou com vontade de conversar. Sirva-se, por favor. Não há mais de quem me servir. Que chatice. O monstro pigarreou e voltou a bater a pata na mesa. Ao lado dos dois pichéis já vazios, apareceu um garrafão de barro num cesto de vime. Nivelen arrancou, com os dentes, o selo de cera, encheu as taças e começou. Como você deve ter notado, a região onde estamos é pouco habitada. Isso porque, à sua época, tanto meu paizinho como meu vozinho não deram motivos concretos para ser amados pelos vizinhos ou pelos comerciantes que se aventuraram pela estrada. Se alguém aparecia por essas bandas e meu paizinho o via de cima da torre, na melhor das hipóteses o coitado perdia apenas a fortuna. Além disso, várias propriedades vizinhas foram incendiadas porque o paizinho achara que os tributos não lhe foram pagos a tempo. Poucas pessoas gostavam dele, além de mim, naturalmente. Chorei muito quando um dia trouxeram numa carroça o que restara de meu paizinho depois de receber um golpe de montante, um daqueles espadões enormes que só podem ser erguidos com duas mãos. Aquela época, o vovozinho já não se dedicava à pilhagem, pois desde o dia em que recebeu uma pancada na cabeça, ficou gaguejando de maneira horrível, babava constantemente e volta e meia não chegava a tempo à privada para fazer suas necessidades. Como único herdeiro dos dois, coube-me chefiar a gangue. Eu era ainda bastante jovem, um fedelho, de modo que não demorou muito para o pessoal da gangue me enrolar. Como bem pode imaginar, eu os liderava como um porco lidera uma matilha de lobos. Em pouco tempo, passamos a fazer coisas que o paizinho, se estivesse vivo, jamais teria permitido. Vou poupá-lo dos detalhes e ir direto ao que interessa. Um dia, fomos até Gelibol, perto de Mirt, e saqueamos um templo. Para piorar as coisas, no templo havia uma jovem sacerdotisa. Que tipo de templo, Nivelin? Só o diabo sabe, Geralt. No entanto, devia ser um templo do mal. Lembro que no altar havia crânios e ossos e ardia uma chama verde. Fedia horrivelmente. Mas voltemos ao que interessa. Os rapazes agarraram a sacerdotisa, despiram-na e disseram que eu deveria me tornar homem. Eu, idiota, concordei. Quando estava me tornando homem, a sacerdotisa cuspiu em meu rosto e gritou uma porção de coisas. Que coisas? Que eu era um monstro em pele humana e que seria um monstro na pele de um monstro. Algo sobre amor, sobre sangue, não lembro o que mais. Aí ela puxou um pequeno punhal, que devia ter escondido em algum lugar, acho que nos cabelos, e se suicidou. Nós fugimos dali em tal disparada. Geralt, que quase acabamos com nossos cavalos. Aquele templo não era de bem. Continue. Depois, tudo aconteceu como profetizou a sacerdotisa. Passados alguns dias, acordo numa manhã e cada um dos meus criados que me olha solta um grito. E pernas, para que te quero. Corro para um espelho e entro em pânico. Tenho um ataque. Lembro-me de tudo muito vagamente, como se fosse através de uma neblina. Em poucas palavras, houve mortos. Vários. Usei tudo o que me caía nas mãos. De repente, tornei-me muito forte. E a casa passou a ajudar-me. As portas batiam, tecilhos voavam por toda a parte, a lareira se acendia. Quem pôde, fugiu em polvorosa. A titia, a prima, os rapazes da gangue. Basta que lhe diga que fugiram até os cães, uivando e com o rabo entre as pernas. E minha gatinha, gulosa. O papagaio da titia caiu duro e morreu de medo. No fim, fiquei sozinho, urrando, uivando, ensandecido e quebrando tudo o que me caía nas mãos, principalmente espelhos. Nivelin interrompeu-se, deu um suspiro e uma fungada. Quando o ataque passou, reassumiu a narrativa. Era tarde demais para qualquer coisa. Estava só. Não havia ninguém a quem eu pudesse esclarecer que mudara apenas externamente, que embora tivesse esse aspecto monstruoso, no fundo continuava sendo um estúpido adolescente soluçando num palacete vazio. Depois fui assolado por um pavor, de que os empregados retornassem e me matassem antes de eu ter tido tempo de me explicar. Mas ninguém retornou. O monstro calou-se por um momento, limpando o nariz com a manga do casaco. Não quero falar desses primeiros meses, Geralt. Até hoje tremo só de pensar neles. Vou ater-me aos pontos principais. Durante muito tempo fiquei sozinho no palacete, quietinho como um camundongo, sem botar o nariz para fora. Quando aparecia alguém, o que era muito raro, eu não só não me mostrava, como ordenava a casa que batesse as venezianas ou soltava um urro dentro da gárgula de uma das calhas do telhado. E isso costumava bastar para o visitante desaparecer no meio de uma nuvem de poeira. E as coisas foram se passando assim até o dia em que olho pela janela numa madrugada. E o que vejo? Um gordão cortando rosas da roseira da titia. E é preciso que você saiba que não se tratava de quaisquer rosas, mas das rosas azuis de Nazar, cujas mudas foram trazidas ainda pelo vovozinho. Tive um acesso de raiva e saí para o pátio. O gordão, depois de recuperar a voz, que perdera quando me viu, guinchou como um porco, afirmando que queria apenas algumas flores para sua filhinha, implorando que o perdoasse e o deixasse partir são e salvo. Já estava me preparando para lhe dar um pontapé nos fundilhos, expulsá-lo quando tive um lampejo. Lembrei-me dos contos de fadas que Lanka, minha babá, costumava me contar. E aí pensei que, se lindas donzelas podiam transformar sapos em príncipes, ou vice-versa, quem sabe? Talvez houvesse naquilo um grão de veracidade. Saltei em sua direção. Soltei um berro tão forte que a vinha se desprendeu do muro e gritei. A filha ou a vida? Nada melhor me veio à mente. O mercador, pois se tratava de um mercador, começou a chorar e me revelou que sua filhinha tinha apenas 8 anos. Você está rindo? Não. Porque eu não sabia se deveria rir ou chorar por meu destino de merda. Fiquei com pena do coitado do negociante. Não podia ficar simplesmente olhando o tremer de medo. Assim convidei-o a entrar, dei-lhe de comer e de beber. E quando ele estava indo embora, enchi sua sacola com moedas de ouro e pedras preciosas. Sabia que no subsolo sobrara uma fortuna ainda dos tempos do papai. Eu não imaginava o que fazer com aquilo, de modo que podia me permitir ser generoso. O radiante mercador me agradeceu tanto que chegou a babar. Deve ter se vangloriado em algum lugar de sua aventura, porque em menos de 2 meses apareceu aqui outro comerciante. Trazia um saco volumoso e uma filha, também avultada. Nivelen estendeu as pernas debaixo da mesa e espreguiçou-se a ponto de a cadeira ranger. A negociação com ele foi rápida, continuou. Acertamos que deixaria sua filha comigo por 1 ano. Tive de ajudá-lo a colocar o saco no lombo da mula, sozinho. Ele jamais conseguiria erguê-lo. E quanto à garota? Durante algum tempo tinha convulsões sempre que me via. Estava convencida de que eu ia devorá-la. Mas após 1 mês de convivência já comíamos juntos, conversávamos e faziam longos passeios. Embora fosse simpática e surpreendentemente instruída, eu ficava todo encabulado a falar com ela. Sabe, Geralt, sempre fui muito tímido diante de garotas. Sempre fui objeto de gozação mesmo das garotas dos estábulos cobertos de estrume até os joelhos, com as quais os rapazes de minha gangue faziam o que queriam, pois até elas caçoavam de mim. Se sempre for assim, fiquei pensando, quanto mais agora, com esta fuça. Nem consegui adquirir coragem suficiente para indicar de algum modo o motivo que me fez pagar tanto por 1 ano de sua vida. O ano foi se arrastando como fedor atrás de tropas em marcha, até seu pai voltar e levá-la consigo. E o que você fez em seguida? Tranquei-me em casa, resignado, e por vários meses não recebi nenhum dos visitantes com filhas que bateram à minha porta. Mas depois de passar 1 ano na companhia da filha daquele mercador, dei-me conta de quão era difícil viver sem ter com quem pudesse conversar. O monstro emitiu um som que deveria ser um suspiro, mas que soou como soluço. A próxima, disse após um longo silêncio. Chamava-se Fanny. Era miudinha, animada e muito falante. Não tinha medo de mim. Certo dia, justamente quando atingi a maioridade, tomamos muito licor de mel e, bem, aconteceu. Quando acabamos, pulei da cama e corri para um espelho. Tenho que admitir que fiquei muito desapontado e triste. A fuça permaneceu inalterada. Talvez me desse uma expressão ainda mais estúpida. E andam dizendo por aí que os contos de fadas contêm a sabedoria do povo. Uma merda de sabedoria, Geralt. Mas Fanny logo se esforçou para que eu esquecesse a tristeza. Você nem imagina como ela era alegre. Sabe o que inventou? A brincadeira de assustarmos juntos os visitantes indesejáveis. Imagina a cena. Um visitante adentra o pátio, olha em volta e eis que se vê atacado por mim. De 4, com Fanny completamente nua montada no dorso e soando o corno de caça do vovô. Nivelen soltou uma gargalhada, fazendo brilhar a alvura de suas presas. Fanny, continuou, ficou comigo 1 ano inteiro, quando retornou com um grande dote à sua família. Casou-se com um dono de uma taberna, um viúvo. Continue seu relato, Nivelen. Estou muito interessado. Deveras? Disse o monstro, coçando-se entre as orelhas. Muito bem. A seguir, Prímula era filha de um empobrecido cavaleiro andante. Quando chegou aqui, o guerreiro tinha um cavalo esquelético, uma couraça enferrujada e uma quantidade de dívidas absurda. Era um tipo horroroso, Geralt, tão repugnante como um monte de esterco, de cheiro insuportável. Sou capaz de apostar meu braço direito que Prímula foi concebida quando ele estava na guerra, porque até que era bonitinha. E assim como Fanny, não tinha medo de mim, o que não era de estranhar, já que, em comparação com seu pai, eu poderia ser considerado bonitão. Prímula, como logo ficou patente, era bastante fogosa, e eu, por ter adquirido autoconfiança, não perdi tempo. Em menos de 2 semanas já mantínhamos relações bastante íntimas, no decurso das quais ela me puxava pelas orelhas e gritava: "Morda-me, animal! Rasgue-me por inteiro! Sua besta imunda!" e outras idiotices desse gênero. Nos intervalos de nossos folguedos, eu corria para o espelho, mas olhava para ele com cada vez menos preocupação. Cada vez menos ansiava por voltar a ser aquele garoto doentio. Sabe, Geralt, antes eu era molenga. Depois passei a ser um homem de verdade. Antes vivia adoentado, tossia e meu nariz escorria constantemente. Agora sou sadio como um touro. E os dentes? Você não acreditaria se lhe contasse o estado deles. E agora? Agora posso destroçar a perna desta cadeira com uma dentada. Você gostaria de me ver morder a perna de sua cadeira? Não, não gostaria. Talvez seja até melhor, então. O monstro riu, abrindo a boca. Nada divertia mais as senhoritas do que as demonstrações de minhas dentadas, e com isso, sobraram poucas cadeiras inteiras no palacete. Nivelen bocejou, com que sua língua enrolou-se, formando um tubo. Estou cansado de tanto falar, Geralt, de modo que serei breve. Depois delas houve mais duas, Ilka e Venimira. Tudo se passava da mesma forma, chegando a se tornar monótono. Começava com uma mistura de medo e reserva. Então surgiu um fio de simpatia, reforçada por pequenos, porém caríssimos, mimos. Mais tarde vinha a fase de morda-me, coma-me por inteiro, seguida pelo retorno do pai, tenra desperdida e, cada vez mais discernível, diminuição do tesouro. Em vista disso, decidi fazer pausas mais longas em solidão. Evidentemente, já havia descartado por completo a possibilidade de que o beijo de uma bela jovem pudesse alterar minha aparência. Conformei-me com esse fato, e tem mais, cheguei à conclusão de que estava bem como estava e não precisava de nenhuma mudança. Realmente nenhuma mudança, Nivelen. Realmente? Em primeiro lugar, tenho saúde de ferro. Em segundo, o fato de eu ser diferente tem efeito afrodisíaco nas mulheres. Não ria. Estou convencido de que, se fosse humano, teria de suar muito mais a camisa para levar para a cama alguém como Venimira, uma jovem de rara beleza. Tenho a impressão de que ela nem se dignaria de olhar para o rapaz do retrato. E em terceiro, posso sentir-me totalmente seguro. Papai tinha muitos inimigos, alguns dos quais continuam vivos. Aqueles que minha gangue, sob meu deplorável comando, levou ao túmulo tinham parentes. No subsolo há ouro. Não fosse o medo que inspiro em todos, alguém tentaria se apossar dele, nem que fossem simples camponeses munidos de forcados. Você parece estar absolutamente seguro, disse Geralt, brincando com a taça vazia, de que em sua atual configuração não fez nenhum mal a quem quer que fosse, a nenhum pai, a nenhuma filha, a nenhum parente ou namorado da filha. Espera aí, Geralt. Indignou-se o monstro. De que você está falando? Os pais quase explodiam de tanta felicidade. Como lhe contei, minha generosidade com eles foi inimaginável. Quanto às filhas, você não as viu quando chegaram. Seus vestidinhos emendados, com as mãozinhas gastas de tanto lavarem roupa e encurvadas de tanto carregarem baldes de água. Prímula ainda ficou por semanas com as marcas no lombo e nas coxas das chibatadas que vi recebendo de seu cavaleiroso genitor. Em contrapartida, aqui em casa, elas levavam vida de princesa, e se tinham de pegar algo nas mãos, era um leque. Nem sabiam onde ficava a cozinha. Eu as vestia e cobria em penduricalhos. Com um gesto mágico, fazia água quente jorrar numa banheira de latão da qual papai se apossou ao saquear Isengard e trouxe para a mamãe. Você pode imaginar? Uma banheira de latão. Poucos condes, que digo eu, poucos monarcas podem gabar-se de ter uma banheira de latão em seu castelo. Para aquelas garotas, este palacete parecia saído de um conto de fadas, Geralt. E no que se refere à cama, caramba, nestes tempos a virtude é mais rara do que dragões serranos. Garanto-lhe, Geralt, que não forcei nenhuma delas. No entanto, suspeitou de alguém que me pagou para matá-lo. Quem poderia ter sido? Um patife qualquer, que ficou de olho no que restou no subsolo, mas que não tinha mais filhas. Respondeu enfaticamente Nivelen. A ganância humana não tem limites. E ninguém mais? E ninguém mais. Ambos ficaram calados, olhando para as tremulantes chamas das velas. Nivelen, disse repentinamente o bruxo. Você está só agora? Meu caro bruxo, respondeu o monstro após uma breve reflexão. Em princípio, eu deveria insultá-lo com os piores palavrões, pegá-lo pelo cangote e atirá-lo de escada abaixo. E sabe por quê? Por me tratar como se eu fosse um imbecil. Desde o início estou vendo você aguçar os ouvidos e lançar olhares discretos para a porta. Sabe muito bem que não estou morando sozinho, não estou certo? Sim, peço desculpas. Estou me lixando para suas desculpas. Você a viu? Sim. Na floresta, quando eu estava junto do portão. E ela é a razão pela qual ultimamente os comerciantes com filhas têm partido daqui com as mãos abanando? Quer dizer que você sabia até disso? Sim, ela é a razão. Permite que eu lhe pergunte. Não, não permito. Um novo silêncio. Bem, se essa é a sua vontade, falou o bruxo erguendo-se, só me resta cumpri-la. Agradeço a hospitalidade. Está na hora de partir. Nivelen também se levantou. Por determinados motivos, não tenho como acomodá-lo por um pernoite no palacete e não lhe recomendo permanecer nestes bosques. Desde que a região começou a ficar despovoada, as noites daqui costumam ser perigosas. Aconselho chegar à estrada antes do pôr do sol. Levarei esse conselho em consideração. Você está convicto de que não necessita de minha ajuda? O monstro olhou de soslaio. E você está convicto que poderia me ajudar? Seria capaz de tirar esse feitiço de mim? Não estava me referindo apenas a esse tipo de ajuda. Você não respondeu a minha pergunta. Ou talvez tenha respondido. Você não seria capaz. Geralt o fitou diretamente nos olhos. Naquele dia, vocês tiveram muito azar. De todos os templos de Gelibol e do Vale de Nimma, escolheram o de Coran Agtera, o da aranha com cabeça de leão. Para tirar o feitiço lançado por uma sacerdotisa de Coran Agtera, são necessários conhecimentos e aptidões que não possuo. E quem os possui? Ah, quer dizer que, apesar de tudo, está interessado. Você não disse que está bem como está? Como estou, sim. Mas não como poderia estar. Temo... O que você teme? O monstro parou junto da porta do salão, virou-se e disparou. Estou farto de você ficar me fazendo perguntas, bruxo, em vez de responder às minhas. Parece que preciso fazer minhas indagações de maneira adequada. Portanto, escute. De um tempo para cá, tenho tido sonhos horríveis. Talvez a palavra monstruoso seja mais acertada. Tenho motivos para ter medo? Seja breve em sua resposta, por favor. Alguma vez, ao acordar de um sonho desses, seus pés estavam sujos de barro? Ou então, ao mexer nos lençóis, você encontrou pinhas ou outros sinais da folhagem de pinheiros? Não. Tampouco? Não, por favor, seja breve. Você tem razão em estar com medo. Existe algo que possa ser feito contra isso? Em poucas palavras, por favor. Não. Finalmente, vamos, vou acompanhá-lo até o portão. No pátio, enquanto Geralt apertava os arreios, Nivelen acariciou as narinas da égua e deu-lhe tapinhas carinhosas no pescoço. Plotka, encantada com o gesto de carinho, abaixou a cabeça. Os animais gostam muito de mim, gabou-se o monstro. E eu também gosto deles. Minha gata, gulosa, embora tenha fugido logo no começo, acabou voltando para mim. Durante muito tempo, ela foi o único ser vivo que me acompanhou em minha desgraça. Verena também. Interrompeu-se, fazendo uma careta. Geralt sorriu e perguntou. Também gosta de gatos? De pássaros, disse Nivelen, meio contrariado. Que droga. Acabei me traindo. Mas não faz mal. Ela não é mais uma filha de comerciante, Geralt. Tampouco mais uma tentativa de procurar um grão de veracidade nos contos de fadas. É coisa séria. Nós nos amamos. Se você rir, quebra-lhe a cara. Geralt não riu. Essa sua Verena provavelmente é uma ondina. Você se dá conta disso? Eu já desconfiava. Esbelta, morena, pouco falante, e quando fala, o faz numa língua que desconheço. Não se alimenta com comida humana. Passa dias inteiros sumida na floresta, mas sempre volta. Isso é típico de uma ondina? Mais ou menos, respondeu o bruxo, concluindo o trabalho junto das redes. E você acha que ela não retornaria caso você recuperasse a forma humana, não é isso? Estou convencido disso. Você sabe como as ondinas têm medo dos seres humanos. Foram poucos os que viram uma de perto. E, no entanto, eu e Verena... Ah, deixe isso pra lá. Adeus, Geralt. Adeus, Nivelen. O bruxo cutucou a égua com os calcanhares e dirigiu-se ao portão. O monstro acompanhou-o a pé. Geralt? Sim. Não sou tão tolo quanto você imagina. Você chegou seguindo o rastro de um dos comerciantes que estiveram aqui recentemente. Aconteceu algo a algum deles? Sim. O último esteve aqui há 3 dias. Acompanhado pela filha, aliás, não das mais belas. Ordenei à casa que trancasse todas as janelas e portas e não dei sinal de vida. deram uma volta pelo pátio e foram embora. A jovem tirou uma flor da roseira da titia e prendeu-a no vestido. Procure por eles em outro lugar, mas fique atento, porque essas redondezas são um horror. Já lhe disse que a noite é ainda pior. Ouvem-se e se veem coisas que não deveriam ser ouvidas nem vistas. Obrigado, Nivelin. Não me esquecerei de você e talvez acabe encontrando alguém que possa... Talvez sim, talvez não. O problema é meu, Geralt. É minha vida e minha punição. Aprendi a suportá-la e me acostumei a ela. Se ela piorar, paciência. Vou ter de me acostumar de novo. E se as coisas ficarem muito pretas, não procure ajuda de ninguém. Venha sozinho e acabe com tudo de uma vez. Como cabe a um bruxo. Boa sorte, Geralt. Nivelin deu meia volta e encaminhou-se para pelo palacete. Não se voltou uma única vez. Os arredores eram despovoados, selvagens, inóspitos e ameaçadores. Geralt não retornou à estrada antes do anoitecer. Querendo poupar caminho, tomou atalhos pela floresta. Passou a noite no desnudo topo de uma colina, com espada sobre os joelhos e junto de uma pequena fogueira, a qual, volta e meia, atirava molhos de acônito. No meio da noite, vislumbrou, ao longe, no fundo da ravina, o brilho de uma fogueira e ouviu uivos e cantos, bem como algo que somente podia ser o grito de uma mulher sendo torturada. Partiu naquela direção logo ao amanhecer, mas encontrou apenas uma clareira pisoteada e ossos carbonizados entre cinzas ainda quentes. Um ser oculto na copa de um gigantesco carvalho silvava e urrava. Talvez fosse um leste ou simplesmente um lince. O bruxo não parou para se certificar. Em torno do meio-dia, quando dava de beber a plótica numa pequena fonte, a égua soltou um relincho penetrante e recuou, arreganhando os dentes amarelados e mordendo o freio. Geralt, ao acalmá-la instintivamente com um sinal, notou um círculo perfeito formado por avermelhados chapeuzinhos de cogumelo emergindo do musgo. O que está se passando com você, Plotka? Resolveu ficar histérica? Disse. Não está vendo que se trata de um simples círculo do diabo? Para que fazer cenas? A égua bufou, virando a cabeça em sua direção. O bruxo coçou a testa, franziu o cenho e ficou pensativo. Em seguida, montou na sela de um pulo. Fez o animal dar meia volta e retomou o galope sobre os próprios rastros. Os animais gostam muito de mim, murmurou. Peço-lhe desculpas, Plotka. Ficou claro que você tem mais juízo do que eu. A égua deitava as orelhas para trás, bufava, arrancava torrões com os cascos, refugava. Geralt não fazia mais tentativas de acalmá-la com um sinal. Saltara da sela e passara as rédeas por cima da cabeça do animal. Já não levava presa às costas sua antiga espada enfiada na bainha de pele de lagartixa. Seu lugar era agora ocupado por uma bela e brilhante arma, com a guarda em cruz e uma delgada e bem balanceada empunhadura terminada numa esfera de metal branco. Dessa vez, o portão não se abriu diante dele. Estava aberto, como deixara ao partir. Ouviu uma canção. Não conseguia entender a letra, nem mesmo identificar a língua na qual era cantada, mas não precisava. O bruxo conhecia, sentia e compreendia a própria natureza daquele canto suave e penetrante que fluía nas veias como a onda de uma nauseabunda e entorpecedora ameaça. O canto interrompeu-se bruscamente, então ele viu. Estava agarrado ao dorso do golfinho do chapariz abandonado, circundado à pedra mofada com as mãozinhas delgadas e tão brancas que davam a impressão de ser transparentes. Debaixo de uma tempestade e entrelaçados cabelos negros, brilhavam fixo nele dois enormes olhos da cor de antrácito. Geralt aproximou-se lentamente, com passadas macias e elásticas, descrevendo um semicírculo a partir do muro, junto do arbusto de rosas azuis. A criatura grudada no dorso do golfinho acompanhava seu deslocamento, virando em sua direção um pequeno rosto cheio de charme e munido de uma expressão de tão profunda nostalgia que ainda era possível ouvir a canção, embora os minúsculos e pálidos lábios estivessem cerrados firmemente e não emitissem nenhum som. O bruxo parou uma distância de 10 passos. A pesada espada, cautelosamente retirada da negra bainha esmaltada, resplandeceu e brilhou sobre sua cabeça. É de prata, disse. Esta lâmina é de prata pura. O pálido rostinho não se moveu. Os olhos da cor de antrácito não mudaram de expressão. Você se parece tanto com Mondina, continuou Geralt calmo, que poderia ter confundido qualquer ser humano, sobretudo por ser uma ave rara. Mas os cavalos jamais se enganam. Reconhece seres como você instintivamente. Quem é você? Imagino que seja uma mura ou um alpe. Um vampiro normal não se exporia ao sol dessa maneira. Os cantos da pálida boca tremeram e se ergueram ligeiramente. Você se sentiu atraída pelo aspecto de Nivelin, não é verdade? Os sonhos que ele mencionou são obras suas. Imagino como são esses sonhos e sinto pena dele. A criatura não se moveu. Você gosta de pássaros, prosseguiu o bruxo, mas isso não impede de morder o pescoço de humanos de ambos os sexos, não é? Você e Nivelin. Que casal fantástico formariam? Um monstro e uma vampiresca, donos de um palacete na floresta. Em pouco tempo dominariam a região toda. Você, eternamente sedenta de sangue, e ele, seu defensor. Um assassino a seu serviço, um instrumento cego. Só que para isso ele teria de se tornar um monstro de verdade, e não um ser humano com máscara de monstro. Os enormes olhos negros se estreitaram. Onde está ele, Juba de Antrácito? Você estava cantando, portanto bebeu sangue dele. Como não conseguiu escravizar sua mente, acabou lançando mão do último recurso. Estou certo? A negra cabecinha sentiu de leve, quase imperceptivelmente, e os cantos da boca ergueram-se ainda mais. O pequeno rosto adquiriu uma expressão vampiresca. E agora você certamente se julga dono deste palacete, não é? Mais um aceno positivo, dessa vez mais nítido. Você é uma mura. Um lento meneio negativo da cabeça. O sibilo que ecoou somente poderia ter saído por entre aqueles pálidos lábios contorcidos num sorriso maléfico, embora o bruxo não tivesse notado eles se moverem. Um alpe, novo movimento de negação. Geralt recuou, apertando com mais força a empunhadura da espada. O que só pode significar que você é... Os cantos da boca começaram a erguer-se cada vez mais. Os lábios se entreabriram. Uma lamia, gritou o bruxo, atirando-se na direção do chafariz. Detrás dos pálidos lábios, brilharam pontudas presas brancas. A vampiresca se ergueu, arqueou as costas como um leopardo e soltou um berro. A onda sonora atingiu Geralt como um ariete, deixando-o sem ar, esmagando-lhe as costelas e trespassando-lhe os ouvidos e o cérebro, com espinhos de dor. Arremessado para trás, ainda teve tempo de cruzar os punhos no sinal de heliotrópio. O feitiço conseguiu amortizar parcialmente o ímpeto com o qual ele bateu contra o muro, mas mesmo assim viu tudo preto e o resto do ar irrompeu de seus pulmões com um gemido. No mesmo lugar onde pouco antes uma jovem delicada de vestido branco estivera sentada sobre o dorso de um golfinho de pedra, um gigantesco morcego negro achatava o reluzente corpanzil, abrindo o comprido e estreito focinho com fileiras de dentes pontiagudos. As asas membranáceas se estenderam. Agitaram-se silenciosamente, e a criatura lançou-se sobre o bruxo como a flecha disparada de uma besta. Geralt, sentindo na boca o gosto ferruginoso de sangue, gritou uma fórmula mágica e estendeu os braços com os dedos abertos no sinal de Quen. O morcego virou abruptamente, soltou um som que parecia uma gargalhada e voltou a mergulhar na vertical, direto para a nuca do bruxo. Geralt desviou-se e desferiu um golpe, errando o alvo. O morcego encolheu uma das asas e, languido e graciosamente, descreveu um semicírculo no ar, voltando a atacar, abrindo o focinho cheio de dentes. O bruxo aguardou a criatura com os braços estendidos em sua direção, a espada em ambas as mãos. No último instante, deu um salto, não para o lado, mas para a frente, desfechando um golpe que sibilou no ar. Não acertou, e aquilo foi tão inesperado que ele perdeu o ritmo e esquivou-se em uma fração de segundo tarde demais. Sentiu as garras da besta rasgarem sua bochecha e a úmida e aveludada asa roçar seu pescoço. Girou sobre si mesmo, transferiu o peso do corpo para a perna direita e voltou a golpear, errando mais uma vez a extremamente ágil criatura. O morcego bateu as asas, elevou-se e planou na direção do chafariz. No momento em que as ensanguentadas garras arranharam o revestimento de pedra, o repugnante focinho da besta começou a se nevoar, a sumir, a se metamorfosear, embora os pálidos lábios que surgiam em seu lugar não conseguissem ocultar de todos as mortíferas presas pontiagudas. A criatura uivou de modo penetrante, modulando a voz em um canto macabro. Lançou ao bruxo um olhar cheio de ódio e voltou a gritar. A onda sonora foi tão potente que rompeu o sinal. Círculos vermelhos e negros giraram diante dos olhos de Geralt, enquanto suas têmporas e seu cocuruto latejavam horrivelmente. Através da dor que parecia furar-lhes os tímpanos, o bruxo começou a ouvir vozes, queixumes e gemidos, sons de flautas e oboés, sussurros do vento. A pele de seu rosto se entorpeceu e gelou. Geralt caiu sobre um joelho e balançou a cabeça. O morcego planava silenciosamente em sua direção, abrindo a bocarra em pleno voo. O bruxo, embora ainda atordoado pela onda sonora, reagiu instintivamente. Ergueu-se de um pulo e, adaptando o ritmo de seus movimentos à velocidade do voo do monstro, deu passos à frente, gingou o corpo e, rápido como um raio, desferiu um golpe de espada com as duas mãos. A lâmina não encontrou resistência, ou melhor, quase não encontrou, porque Geralt ouviu outro grito, dessa vez de dor, provocada pelo toque de prata. Enquanto gritava, a lamia foi se metamorfoseando novamente sobre o dorso do golfinho. Um pouco acima do seio esquerdo via-se uma mancha vermelha no vestido branco, logo abaixo de um rasgo não mais longo do que um dedo mindinho. O bruxo rangeu os dentes. O corte que deveria ter fendido a besta em dois não passara de um arranhão. Grite à vontade, vampiresca. Rosnou, enxugando o sangue do rosto. Grite o mais que puder. Gaste sua energia. Aí cortarei fora sua linda cabecinha. Você vai debilitar-se antes, bruxo. Matarei. Os lábios da lamia não se moviam, mas Geralt ouvia distintamente cada uma das palavras, que lhe ressoavam no cérebro, explodindo, rimbombando e repercutindo, como se viessem de dentro da água. É o que veremos, escandiu, aproximando-se do chafariz. Matarei, matarei, matarei. É o que veremos. Verena! Nivelen, com a cabeça pendendo para baixo e as mãos agarradas ao caixilho da porta, cambaleou para fora do palacete. Com passos vacilantes e agitando as patas de maneira desajeitada, avançou para a fonte. A gola de seu gibão estava manchada de sangue. Verena! Urrou novamente. A lamia virou a cabeça em sua direção. Geralt, erguendo a espada e pronto para desferir um golpe, saltou para junto dela, mas as reações da vampiresca foram muito mais rápidas. Um grito agudo e uma nova onda sonora fizeram o bruxo cair de costas sobre o cascalho da trilha. A lamia arqueou-se e se preparou para saltar, com as presas brilhando como punhais de um assassino. Nivelen, abrindo as patas como um urso, ainda tentou detê-la, mas ela gritou bem perto de sua cara e atirou para trás, contra um andaime de madeira, que desabou com um estrondo, encobrindo com tábuas. A essa altura, Geralt já se levantara e corria em volta do pátio, querendo desviar a atenção da lamia de Nivelen. A vampiresca, com o vestido branco esvoaçando, disparou em sua direção, suave como uma borboleta e mal tocando o chão. Não mais gritava, nem tentava metamorfosear-se. O bruxo percebeu que ela estava cansada, mas sabia que, mesmo assim, não deixava de ser mortalmente perigosa. Por trás dele, Nivelen urrava e se agitava no meio das pranchas de madeira. Geralt pulou para a esquerda, protegendo-se com rápidos movimentos circulares da espada. A lamia continuou seu avanço, alvinegra, flutuante, aterradora. Subestimou-a. Ela gritou antes que ele tivesse tempo de fazer o sinal. Foi atirado para trás e bateu com as costas no muro. A dor que sentiu na espinha dorsal irradiou-se até a ponta dos dedos, paralisou-lhe os ombros e o fez cair de joelhos. A vampiresca, soltando um uivo melódico, atirou-se em uma direção. Verena! Berrou Nivelen. Ela virou-se, e Nivelen trespassou-a, bem entre os seios, com uma estaca pontuda de 3 metros de comprimento. A lamia não gritou, apenas soltou um suspiro. O bruxo, ao ouvir tal suspiro, tremeu da cabeça aos pés. Mantinham-se imóveis. Nivelen, com as pernas bem abertas, segurando a haste com as duas mãos como se fosse uma lança e suportando sua base sobre a axila, e a vampiresca, parecendo uma borboleta branca espetada no alfinete, pendendo na outra ponta da lança e segurando-a também com ambas as mãos. Alamia soltou um suspiro dilacerante e começou a forçar o corpo estaca abaixo. Geralt viu aparecer nas costas do seu vestido branco uma mancha vermelha, da qual, no meio de um geyser de sangue, emergia de modo atroz e até indecente a ponta da lança. Nivelen soltou um berro, deu um passo para trás, depois outro, passando a recuar rapidamente, mas sem soltar a haste e arrastando consigo a vampiresca trespassada. Mais um passo e apoiou as costas na parede do palacete. A extremidade da estaca que mantinha sob a axila resvalou no muro. Lentamente, como se estivesse fazendo uma carícia, Alamia deslizou as delicadas mãozinhas ao longo da lança, até ficar com os braços estendidos. Em seguida, segurando a estaca com força, impulsionou o corpo para baixo. Já mais de um metro de madeira ensanguentava, brotava-lhe das costas. Estava com os olhos arregalados e a cabeça jogada para trás. Seus suspiros tornavam-se cada vez mais frequentes e mais rítmicos, transformando-se em estertores. Geralt ergueu-se, mas, fascinado pela cena, não conseguia decidir-se a agir. Ouviu palavras reverberarem dentro de seu crânio, como se estivessem ecoando no teto de uma fria e úmida masmorra. Meu ou de ninguém. Amo-te. Amo. Mais um suspiro, medonho, vibrante, afogado em sangue. Alamia fez outro esforço, deslizou ao longo da estaca e estendeu os braços. Nivelen urrou desesperadamente e, sem largar a haste, tentou de todas as maneiras afastar a vampiresca para o mais longe possível, em vão. A monstruosa criatura deslizou mais um pouco e agarrou-o pela cabeça. Ele urrou de forma horrível, agitando a peluda cabeçorra. Alamia voltou a deslizar pela haste e inclinou a cabeça para perto da garganta de Nivelen. Suas presas brilharam, com ofuscante alvura. Geralt deu um pulo como se tivesse sido propelido por uma mola, repentinamente liberada. Cada movimento, cada ação que executaria a partir daquele momento fazia parte de sua natureza, inevitável, automática e mortalmente efetiva. Três passos rápidos, com o terceiro, como fizera centenas de vezes, terminando sobre a perna esquerda, com o pé plantado firmemente no chão. Uma torção do tronco, um golpe enérgico e cortante. Viu seus olhos. Nada mais podia ser mudado. Ouviu sua voz. Soltou um grito para abafar a palavra que ela repetia. Não havia escapatória. Desferiu o golpe. Acertou em cheio, como sempre, e seguindo a trajetória do movimento, deu um quarto passo e girou sobre os calcanhares. A lâmina, libertada pelo giro do corpo, voou atrás dele, brilhando e deixando atrás de si um leque de gotículas vermelhas. Os cabelos negros, como asas de graúna, se ondearam e ficaram flutuando no ar, flutuando, flutuando. A cabeça caiu no cascalho. Cada vez há menos monstros? E quanto a mim? Quem sou eu? Quem está gritando? Os pássaros? A mulher de colete vestido azul? A Rosa de Nazaré? Que silêncio! Como tudo está vazio! Que vacuidade! Em mim! Nivelen, todo encolhido, protegendo a cabeça com os braços e com o corpo percorrido por tremores, jazia no meio de urtigas junto do muro. Levante-se, disse o bruxo. O bem apessoado jovem de porte gracioso e tez clara ergueu a cabeça olhando em volta, com um ar vago. Esfregou os olhos com os punhos, observou as mãos e tateou o rosto. Soltou um gemido, enfiou um dedo na boca e ficou muito tempo passando-o sobre as gengivas. Voltou a tatear o rosto e gemeu mais uma vez ao tocar quatro riscos sangrentos e inchados numa das bochechas. Desatou em soluços para logo em seguida soltaram uma alegre risada. Geralt! Como é possível? Como foi que... Geralt! Levante-se, Nivelin. Levante-se e venha comigo. Tenho remédios em meu alforje. Ambos vamos precisar deles. Eu já não tenho mais... Não tenho... Geralt! Como foi isso? O bruxo ajudou-o a se levantar, esforçando-se para não olhar para as pequeninas mãos, tão brancas que pareciam transparentes, agarradas à haste da estaca cravada entre seios pequeninos e coberta por um úmido tecido vermelho. Nivelin voltou a gemer. Verena, não olhe. Vamos embora. Atravessaram um pátio, passando junto do arbusto de rosas azuis, apoiando-se mutuamente. Nivelin não parava de apalpar o rosto com a mão livre. Não dá para acreditar, Geralt. Após tantos anos... Como isso foi possível? Em cada conto de fadas há um grão de veracidade, disse baixinho o bruxo. Amor e sangue. Ambos possuem um poder colossal. Os magos e outros estudiosos se debruçam sobre esse fenômeno há anos, mas não chegaram a resultado algum, exceto a convicção. Convicção de quê, Geralt? De que o amor tem de ser verdadeiro.